Esse é o som do povo, brother. E aí, meninas? Esse é o novo porradão. Já em todo paredão, a pegada é segura. Esse é o som do verão. Novinha que te ensinou a fazer essa loucura. Ela não dança da show, ela faz tudo com a bunda. De shortinha de sainha, ela põe e pina a bunda. De sorte em onde joga acima, uá, uá, uá, uá. Ela vira de costas, eita, ela joga o cabelo. Põe a mãozinha no joelho. É o som do verão, novinha quem te ensinou a fazer essa loucura. Ela não dança da show, ela faz tudo com a bunda. De shortinho de sainha, ela põe e pina a bunda. De shortinho de vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá. Oi, ela vira de costas, ela dá cabelo. Oi, a mãozinha no joelho. Oi, ela pina a bunda, ela vira de costas, ela joga o cabelo. Oi, a mãozinha no joelho. Ela joga cabelo, oi, a mãozinha no joelho. Tudo é limpinha na bunda. E aí, tiozão? Esse é o som do povo, brother. Eita!